8, chame Recife, frequência 12545, alterne 126, decimal 85. 12545, 126, decimal 85, 12685, secundária. Whisky Anchor Uniforme, boa noite. Boa noite, suba até o 300, saída Arbor, Whisky Anchor Uniforme. É o 300 na Arbor, Whisky Anchor Uniforme. Whisky Bravo Whisky, reduza para 250 nós. Alfa Romeo Whisky Bravo Whisky, reduza para 250 nós. Sensor, 250 nós, Whisky Bravo Whisky. Eu abri e montei a pós de ferro. Vai manter, vai manter. Autorizado, né, motor web? Ali mantém o Mercedes 47. Começou nosso 47, viva direita, táxi via Alfa, aqui no Pátio 3, na minha escuta. Direita, 4, via Pátio 3, na sua escuta. Sete deve decolar, 100 graus, 109. Tá, 3-0-3-3-0-5, estabilizou a visual. Chame torre 118, decimal 95, 3-3-0-5. 18-95, vou trabalhar. Controle isso pra Ruiz, que tá liberado a velocidade aí, eu tenho que reduzir, tá feito 220, gente boa. É bom o senhor reduzir, que tem um ATR 72 vai pousar na sua frente no setor norte. Sem problema, vamos reduzir a carreira aqui. Diz quem já visto, identifique, boa noite. Isso até o nível 060, chegada a Mari. Identificou o 060, Mari, no último evento. Tripe 55 no 5, pode aprovar a Duna? Temativo 55 no 5, prova de Duna. Quer prova de Duna, descendo para 4 mil? 2 mil. Quer para 2 mil? 55 no 5. Boa noite, 95, please. 1-1-8-95. O centro, o esquema é aquele fone, senhor? Chame Câmbio em 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0, whisky Yankee Uniform. 1288, 1260, boa noite. Boa noite. Good for when? Stand 1-1, we are ready for push and cut. 2006. Webjet 6747, climb to 360, perform the departure, fly direct to Lido. Solo 5-1, táxi Alfa, chama antes da Juliette, não me escuta. Táxi via Alfa, chama antes da Juliette, o 3305. Salvador, o Alfa 3. Ok, curvando para 130, reportarei. Ah, torre prossiga. Bravo East, autorizado LS, reporte estabilizado. Ok, reportar estável, isso Bravo East. Trip 5515, interceptando o localizador. Na minha torre, 118, decimal 95, trip 5515. 1895, boa noite, bom feriadão. Igualmente. Boa noite, trip 5515. Tá no externo no momento. Negativa, meia milha do externo, ainda com o trem recolhido. Ok, 6, cheio o trem e já tem autorizado o pulo, pista 10, 100 graus, 11 horas mais. Senta. Salvador, 363, 3, está para o pushback, estacionamento na posição 4. Na 4... Na 4 está autorizado, chefe táxi. Chamará. Torre 3305, próximo a Juliette. 05, esquerda, portão 6 dúzia. Portão 6 dúzia, 3305. Agora sim, trip 5595, passou externo, trem baixado e travado. Ciente, autorizado o pouso, ventura 00 graus, 129. Certo. atingindo 6.000 riscos de vida. Desça para 2.000 pés, autorizado elétrico, ajuste no 0 no meio. 6.000 pés, no 0 no meio, risco de vida. Alfa Kilo Pátio 3 na sua escuta, BP 5595. Objeto 6747, chame Recife 125, décima 1, Alter 13325. 25325, objeto 6747, boa noite. Boa noite. Estabilizou o Whisky Bravo Whisky. Whisky Bravo Whisky com a torre agora 18-95, bom dia. 18-95, muito obrigado, amigo. Abraço do Chicletão. Torre de controle de Salvador, boa noite. Seu Papa Romeu Whisky Bravo Whisky passou Duna Estável e LS pista 10. Sente o Whisky Bravo Whisky, continue a aproximação. Vai pousar no 7 ou no 0? 1-10. Vamos no 0, sente ou vai autorização em pouso? Sim, senhor. Chegue, tem autorizado pouso, 120 graus, 10 mais. Baixou e travou as rodeirinhas, livre pouso, whisky pra whisky. Chame torre 118, decimal 95, isso que me habita. 118, 95, isso que me habita. Torre, é o Papatango, isso que me habita, passando do ar. Isso que me habita, continua a aproximação, vai pousar no 017. Se precisar, no 7, whisky direita. Whisky Bravo no 7, acordo pronto, autorizado. Desvio para a esquerda, para enquadrar a base direita, dono 7. Reporte na final, dono 7. Ciente, apontará o whisky direita. Atualizou com o campo, vai iniciar a curva esquerda para interceptar a base da 17, whisky direita. Negativo, chama na final, dono 7. Vai parar a final da 7, whisky direita. A 632 está pronto? Negativo. Reporte pronto. Estou autorizado, alinhar e decolar, vento 1, correção, alinhar e manter, vento 1, aguarde para decolagem. Alinhar e manter, não, 90, chinelo, 313. Whisky Bravo, Whisky, solo 02, livre à direita, táxi via Alfa, qual o pátio? Via táxi Alfa e chame para cruzar o pátio 1. Passive for Europa, you're clear to line up and wait. And I'm ready to passive for runway 10. Whisky Victor Checkpoint autorizado pouso 17, vento 100 graus, 10 mais. Sente o mesmo pouso, Whisky Victor. Identifique o Leopold Duna, vista para 2000 pés, reporte estabilizado, ajuste no 0 no meio. Boa, direto Duna, 2000, vai reportar estabilizado, ou Xanero 6224. Bravo, isso que é autorizado, esquerda, cruza o pátio, depois táxi e chame para cruzar no 7. For takeoff 100 degrees, 8 knots. You're protecting the runway 10, thank you, for. Evita seu solo 05, ao pátio. Está autorizado o táxi de retorno pela pista, ele põe a esquerda para o pátio 5, atentando sinalização. Bravo, at 06, call now 120.8. Bonnie at 07, control 1208. Confirm for the drop at 084. 120.8. 1208, bye-bye, thank you. Whisky Bravo, Whisky autorizado, cruzamento, táxi até o pátio 5, estacionar, frequência livre. Salvador, boa noite, drop at 084. Boa noite, Europa 084, climb to 370, perform Puka Departure, radar control. 370, Puka Departure, Europa 084. Controle, autoriza a prova de brinde pro Xané. Autorizado, Xané, é 303. Livre e brinde, o Xané é 303, obrigado. Salvador, boa noite. Rio 9646, ciente da informação Bravo para autorização, Galeão, nível 320. Ok, é Rio 9643, isso? Afirmativo. Ok, eu não estou com seu plano ainda aqui no sistema, qual é o horário previsto da sua saída? Previsto aos 3:00. Ok, eu não tenho ainda aqui seu plano no sistema, já era para ter pelo horário. Verifique junto à companhia aí um problema, vou chegar com o Recife aqui também, aguarde. Ok, agora. Oceaner 6224. 6224, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa noite, bom trabalho, senhor. Boa noite, meu. Em Salvador, boa noite, Oceaner 6224. 6224, repórter checado, final no zero. Reportará, 6224. Europa 084, contact the receive center, frequency 125, decimal 45, enable 126, decimal 85. 144, 126, 85, Europa 084, rolling out of